Aleluia! Aleluia! A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. Tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, dois homens com roupas brilhantes pararam perto delas, tomadas de medo. Elas olhavam para o chão, mas os dois homens disseram: "Por que estás procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galiléia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar no terceiro dia." Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos onze e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo, olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Eu sei que provavelmente alguns de vocês devem ter dito assim: mais uma? Quando isso vai acabar? Nunca acaba uma palavra atrás da outra, é que hoje é uma noite diferente. Hoje não é qualquer noite. Hoje os filhos de Deus se reúnem em volta de Deus. Imaginemos que nós estejamos como vocês estão sentados aí agora. Todo mundo sentado. E Deus falando para os seus filhos. E hoje ele virou tagarela mesmo. Por isso que ele demorou falando. Já vai dar 11 horas da noite. Subindo e descendo de uma palavra a outra. De uma oração para outra, ele falando com você. E o que é que Deus, ele está falando para nós hoje? Diante de tantas palavras que nós ouvimos, ele está falando de eternidade. Ele não está falando de qualquer coisa. Ele está dizendo para nós nesta noite que existe a eternidade. Porque estás procurando entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Ontem nós vimos a atrocidade que os homens, numa fúria de ódio, fizeram com o Filho de Deus. E aqui ontem eu estava falando, né, que nós precisávamos ter os sentimentos de Cristo. E eu dizia até que nós deveríamos ter os sentimentos também da Virgem Maria. Vendo Jesus passar por aquela flagelação toda. E depois ele ser crucificado e sentindo todas aquelas dores. Aqui vem uma pergunta. Que eu não tenho resposta para te dar. A pergunta é: por quê? Por que que isso aconteceu? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem para mim no decorrer dos dias, quer seja no atendimento ou quer seja até lá no confessionário. As pessoas vêm ali e fazem essa pergunta para mim: padre, meu pai morreu, minha mãe morreu. O outro diz: meu filho morreu. E uns vão narrando, dizendo: morreu de acidente. Outros diz: mataram. E a pergunta que eles fazem para mim é: por que, padre? Era uma pessoa tão boa, não fez nada para ninguém. Como se fosse assim: aquele que fez alguma coisa que deve morrer. Mas naquele momento a pessoa vem com essa dor, ela não sabe ter, ela não consegue entender. Provavelmente a Virgem Maria, na hora que Jesus estava ali sendo crucificado, aqueles cravos entrando nas mãos, na mão direita, na mão esquerda e nos pés, e a lança entrando do lado, provavelmente, na sua humanidade, a Virgem Maria também deve ter olhado para o filho dela e perguntado: por quê? Madalena deve ter dito: por quê? João: por quê? É o seu porquê. É o porquê daquele parente teu. Porque aqui não tem uma pessoa sequer que não tenha perdido alguém. No passado e no presente. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês. E no futuro também vai acontecer. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês hoje. Vocês viram que ontem Jesus foi crucificado, ele foi morto. Na cruz, todo mundo olhava para cima. Hoje, ontem mesmo, ele foi colocado no sepulcro. E essas mulheres já de madrugada, elas vão lá se perguntando, os outros evangelistas é que narram isso, elas vinham se perguntando, como é que nós vamos fazer para abrir aquela, para ungir os pés do Senhor, ele está lá dentro daquele túmulo, aquela pedra é muito grande, como é que nós vamos fazer? E elas vinham entristecidas, só que quando elas chegam lá, elas se depararam com uma situação que elas não haviam entendido. Quando Jesus havia falado, como os anjos estão dizendo aqui, vocês se lembram que lá na Galileia, 3 vezes ele falou para vocês, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Eles vão fazer de tudo, vão bater nele. Ele vai morrer, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Vocês vejam que no evangelho de hoje, as mulheres ainda não viram Jesus, mas elas saem correndo porque os anjos disseram para ela: por que estás procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Então quando elas vão avisar para os apóstolos, elas vão no ato de fé. Para dizer para os apóstolos, ele ressuscitou, ele não está mais morto. Tanto que os apóstolos depois falam que elas estavam doidas. E é aqui, gente, que eu quero parar. Naquela perguntinha que fazem para mim. Por que, padre? Por que que mataram o meu filho desse jeito? Por que que mataram minha esposa desse jeito? Por que que mataram... Ou se não, por que que morreu dormindo? Por que que morreu no hospital? Por quê? Por quê? Na primeira leitura, agora eu vou começar a dar uma resposta, sem dar a resposta. Mas que vocês vão ter que, diante disso, entender o que acontece. Olha bem, na primeira leitura fala que Deus foi criando o céu, criou a terra, criou o mar. Depois ele criou a luz, criou os animais. E depois que ele criou a terra, o mar, colocou plantas, animais de tudo quanto foi jeito, ele parou e criou o homem. E ali diz na primeira leitura, a sua imagem e semelhança. Aí acorda essa pessoa do seu lado, olha ela aí, ó. Foi ela que Deus criou. Até o sono ele deu. Olha aí, dá. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado. Ela foi criada por Deus. Foi Deus quem criou. E Deus colocou esse homem no lugar que se chamava paraíso. E nesse paraíso, esses homens, esses que foram criados, os filhos de Deus, eles jamais iriam morrer, gente. Deus não criou o homem para morrer, ele criou o homem para viver. Tanto que ele disse, crescei e multiplicai, e multipliquem. eu quero cada vez mais que tenham filhos para mim, cresçam, cresçam sim, se multipliquem, porque esse paraíso eu criei para vocês. Está vendo que belo o céu? Olha que maravilha! As gaivotas, os papagaios, os animais, tudo, tudo, tudo eu criei para vocês. Vocês vão viver eternamente aí, felizes. Mas eu faço uma recomendação para vocês, porque eu quero que vocês me amem na liberdade. Eu não quero que seja nada forçado, não. Então sabe como é que eu quero que vocês me amem? Da seguinte forma. Vocês estão vendo aquela árvore lá? Não comam o fruto dela. Não comam. Deixa aquela árvore lá. Porque se vocês comerem, vocês vão saber o que é o bem, o que é o mal. Eu não quero. Entenderam? E eles disseram, sim, entendemos. Mas a serpente, ou seja, o demônio, vem e seduz. Ah, por que que você não come do fruto daquela árvore? Ah, olha, porque Deus disse para nós não comermos. Não, vocês não entenderam, foi nada. Coma. E que se vocês comerem, vocês vão ser como deuses. Olha que fruta bonita, saborosa, gostosa. Comem, comam, comam. Aí agora vem, ó, o homem. Sim ou não? Deus disse para não comer. Nossa, mas ela é tão gostosa. Mas Deus disse que não é para comer. Mas ela é tão gostosa. Eu decido comer. Está vendo a liberdade? Deus já tinha dito. Deus não vai forçar mais ninguém. Eles comeram. Quando eles comem, agora acabou a eternidade para o homem. O homem que estava no paraíso, vou dividir isso aqui, no paraíso. Quando Deus vem e vê que eles, alguma coisa de errado tinha acontecido, isso vai narrar no livro do Gênesis. Aí Deus, ah, você comeu? Ah, tá bom. Expulso do paraíso. Então vamos entender assim agora. O homem sai da eternidade e entra agora no mundo. Esse mundo que o homem vive, que nós estamos vivendo agora. O homem agora não vive mais para a eternidade. A morte entrou. Por isso que você vai morrer. Ou você não sabia disso? O homem fica lutando para não morrer. Faz de tudo para não morrer. Tem até uns bobos por aí que estão pagando caro lá nos Estados Unidos, porque para eles ficarem dentro de uma redoma de gelo lá, numa geladeira, esperando o homem criar um antídoto para o homem morrer, não morrer. Os caras tão inteligentes, mas burros. O homem nunca vai conseguir fugir da morte. Jamais. Porque ele foi desobediente. Estava no paraíso, viviam eternamente. E Deus disse, não coma daquele fruto. Eles foram lá e comeram. Agora aí, ó. Você vai morrer, viu? Ó, chinês, você vai morrer. Está pensando que não vai, não, é? Tem alguém aqui que acha que não vai morrer? chinês, japonês, brasileiro, vai tudo morrer. Baiano, que sou eu, carioca, mineiro, tudo, tudo. Esse câmera que está aqui da minha esquerda, tu vais morrer, viu, bicho? E vocês também, viu? É bom que vocês já estão tudo de preto já aí. É ótimo. Vocês vão tudo morrer, viu? Tem jeito não. Porque nós saímos do paraíso e estamos no mundo. Aí como o homem não quer morrer, o homem luta para não morrer. Faz de tudo. Mas a morte entrou no mundo. E eu tenho que me conformar. Eu vou morrer. Antes eu não me conformava, não. Ficava com medo. Olha, com medo ou sem medo, vou morrer. Então, então sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar corajoso. Vou morrer com coragem. Não adianta. E aqueles que têm medo de morrer, eu tenho uma notícia para te dar. Fique tranquilo, você vai morrer mesmo. Quem tem medo da morte, não adianta. Você corre para lá, ela está lá. Você corre para cá, ela vem cá. Você mergulha, ela está lá. Ela vai, ela te pega. Então fica tranquilo. Neste mundo, eu vou morrer. Aí tem aquelas mulheres que ficam lá, que ama tanto o esposo dela, que diz assim: ai, eu não quero que você morra, não. Aí ele diz: calma bem, eu não vou morrer. Mentiroso, diz para ela que você vai morrer. Para de besteira. Aí a mesma coisa ele, né? Ai, bem, nós vamos viver eternamente. Mentiroso, você vai morrer também. Mentirosa. Isso aí, nós vamos vendo, né? Que tem pessoas que morrem na barriga da mãe. Na primeira semana, morreu. Outros, na quinta semana, morreu. Outros, na hora que vai dar a luz, a mulher está dando a luz ali, o filho sai e já sai morto. Aí tem outros que com 1 ano de idade, morre. Com 2, com 3, com 4, com 5, vai morrendo. E até hoje o homem não se conformou que vai morrer. Agora aqui tem uma coisa. Deixe Deus chamar. Não tira a tua vida, não. Não tome remédio de rato, não precisa. O de rato é para rato, você é filho. É para matar rato. Não precisa se jogar da ponte embaixo. Não, não precisa não. Não precisa amarrar uma corda no pescoço. Não precisa ficar cortando os pulsos, não. Olha, fique tranquilo. Deus vai te chamar. Para que ter tanto trabalho? Tem gente aí com tanto trabalho, meu Deus do céu. Aí chega lá, amarra o pulso, amarra o pescoço, olha, e joga, e amarra, e se joga embaixo, e joga da ponte. Não. Olha, sabe o que é que eu estou fazendo? Olha, eu estou simplesmente aqui, ó, sentado na minha, esperando Ele me chamar. Não tem jeito. se tivesse outro jeito. Aí de repente acontece o quê? Vem um câncer, vem uma doença que os médicos ainda não conseguiram encontrar um antídoto. É assim. Hoje mesmo uma mulher lá da Bahia veio dizer para mim que uma conhecida minha lá, ela morreu. Ela disse, ah, fala lá para a menina lá da comunidade, fala para ela que ela morreu. Eu disse, mas como? Ela disse assim, dormindo. E morreu dormindo. Uns morrem dormindo, outros morrem nos esportes radicais da vida, né? Se jogam lá de cima. E não eram para se jogar, mas eles gostam, né? Então eles se jogam. Tem uns que ficam arriscando a própria vida. Aí se jogam, faz isso, faz aquilo. Quer que o nome deles fique no livro dos Guinness. Acho que é assim, né? Para bater recordes. Tem os que arriscam, e esses que arriscam, eles arriscam a vida, dizendo assim, eu vou passar por isso para não morrer. Está arriscando, não é para fazer isso. Nada de 120, 130, 140, você está colocando em risco. Você pode morrer e pode matar outras pessoas. Não, o carro já corre, né? Carro, corre, já corre demais. Não, mas quer sempre mais, né? 290, 300, colocando em risco a própria vida. Então não coloque em risco, não. Fique tranquilo. Vocês estão vendo como as pessoas vão colocando em risco? Aí nesse mundo, tem aqueles que são chamados a amar o irmão, porque todos nós somos filhos de Deus. Aí eu não sei o que acontece. Fica com raiva do outro. Aí fica com raiva por causa de dinheiro. Fica com raiva porque o outro xingou. E tem aqueles que são doidos, que a gente não sabe, tem tanta gente doida aí. Eu só ainda não fiquei doido porque o Espírito Santo tem me ajudado, porque a qualquer hora eu posso ficar também. Aí tem aqueles que estão doidos, que hoje a ciência tem visto, que chegam lá e, sem mais nem menos, matam uma pessoa. E Deus não quer que nós matemos o outro, mas estão aí, estão matando gente. E Deus não queria. Aí a gente vê nos noticiários, crianças que são arrastadas no carro, outros que vão lá e cortam a pessoa inteira. Isso aqui Deus não quer. Aí vem a pergunta, né? Por que, padre? A pergunta, a resposta é: Deus não quer. Aí os homens vão criando armas para matar o outro. E Deus queria que todos nós ficássemos assim, ó. Como nós estamos aqui, ó. Faz assim agora, abraça a pessoa assim do seu lado, assim, ó. Era assim que Deus queria que nós estivéssemos. Aí, ó, tudo. Tudo no paraíso, ó. É assim, tudo. Era para ser, era para nós estarmos todos assim. Era para o homem olhar para o outro e dizer assim: nossa, você é imagem de Deus. Você é meu irmão, eu sou filho dele, você também. Vamos nos amar. Mas eu não sei o que está acontecendo. Os homens estão ficando doidos. Aí estão nesse mundo, ó. Nesse mundo os homens estão fazendo isso. Foi isso que fizeram com Jesus ontem. Mataram o Filho de Deus assim. Deus não quer. Mas aqui tem outra perguntinha que vocês, que o pessoal faz para mim. Eu não tenho resposta, não. Mas por que que Deus deixou? Por que que Deus deixou aqueles romanos, soldados romanos fazerem aquilo com o filho dele? Por que que Deus deixou? Eu não tenho resposta para dar, não. Mas eu tenho uma resposta para dar. Sabe qual é? Deus não quer que nós façamos isso. Mas como Ele deu a liberdade. Eu não sei se Deus deu a liberdade. Deus não vai pegar e desviar a arma. Eu estou com uma 48 aqui, vou pegar agora para vocês verem. Se eu decido pegar essa arma aqui, estou apontando no italiano ali de azul, com a roupa da Itália, é em você que eu estou apontando. Nesse ato de eu pegar e apontar, Deus já disse: não faça. No meu coração, na minha consciência, Ele disse: não faça. Aí eu respondo para Ele e digo: faço. E o que é que Ele faz? Fica de braço cruzado, igual você está. Deus deixa. Até nisso Deus não vai forçar ninguém. Agora saibam: quem mata não ressuscita. Não matarás. Quem morre... Aí eu cheguei daqui, ó. Aí você cai lá pro lado de lá. Esse. Aí ele cai morto. Eu fico ainda no mundo. E ele entra agora no céu. Ele estava no mundo. Entrou no céu. Era para ser assim? Não. Sabe como é que Deus queria que ele fosse para o céu? Assim, ó, dormindo, e de repente ali fosse tranquilamente. Mas por causa da maldade do homem, o homem tira antes. Não era para ser agora, mas o homem tira agora, tirou antes, fora do tempo, fora do momento. Não era agora que Deus ia chamar, mas ele foi, para onde? Agora, caiu aqui, está contemplando a face de Deus na eternidade, feliz, enquanto os parentes estão aqui. Por quê? Por que que tu fizeste isso? Deus não fez nada, foi o homem. Por que não era para levar agora? Enquanto nós estamos aqui dizendo: Senhor, não era para levar agora. O outro está lá, feliz, contemplando a face de Deus. Lá não tem mais dor, não tem mais grito, não tem mais choro. Ele com Deus, inundado de Deus, feliz com Deus. E nós estamos aqui: mas o Senhor não deveria ter feito isso. E o outro está lá, contemplando, numa felicidade sem fim. Vocês entenderam? Não era para morrer com tiro, não era para morrer sufocado, não era para ser jogado do morro embaixo. Era para simplesmente todos nos amando aqui e esperando a hora de passar para lá. Porque todos terão que passar para lá, com medo ou sem medo, sorrindo ou chorando, todos irão passar. Paraíso, ninguém morria. Desobedeceu a Deus, veio para o mundo. Aí como as pessoas, elas não acreditam que exista essa outra passagem para lá, aí ficam tudo com medo. Não, não vem não. Só que cá é a plenitude da felicidade. Mas por que que o homem não quer ir para lá? Porque ele nunca viu ninguém lá. Fica com medo. Aí o homem fica agarrado a esse mundo, pensando que aqui é a última do deserto. Aí ficam aqui, tudo aqui. Não, aqui está bom, aqui está maravilhoso. Aí o homem fica dizendo, meu time é o Corinthians, meu time é não sei quem. Aí fica, eu ganhei um diploma, ai não sei o quê. Ficam tudo tentando realizar coisas aqui para dizerem que eles são felizes, com medo de passar para lá, porque eles não sabem que existe. Não, é até que eles sabem, mas ficam com medo. Mas a pergunta é, será que existe mesmo? Eu fico preocupado quando eu vejo, por exemplo, nós sacerdotes, né, que dizem assim, eu não quero morrer agora não. Ora, se um padre diz que ele não quer morrer agora não, então até ele está com medo da morte. E se ele está com medo da morte, será que ele acredita na vida eterna? Ou está apenas brincando aqui de Jesus, que Jesus ressuscitou e tudo mais? Vou repetir de novo. Se eu que sou sacerdote e sou chamado a anunciar a boa nova para vocês, e a boa nova é a salvação que Deus nos deu, e a salvação que Deus nos deu é o quê? É a eternidade. Eu vos dou a eternidade. Jesus falou isso. Ele não disse que ia dar carro, moto, casa. Não, a eternidade, o céu. Foi isso que ele deu. Aí eu fico aqui. Aí alguém diz assim, padre, olha, eu estou sabendo que você vai morrer, viu? Vira essa boca para lá. Oh, por que que você está dizendo vira essa boca para lá? Deveria ser um privilégio saber que vai morrer. Tem privilégio maior na face da terra do que saber que vai sair desse mundo para entrar no gozo e na felicidade que Deus preparou para todos os seus? Não tem. Mas como nós nunca vimos o céu, nós ficamos aqui com medo. Vira essa boca para lá. E nós professamos todos os domingos, creio na vida eterna. Crê nada. Mentiroso. Você crê nada. Você está com medo de fechar os olhos. Você está com medo de ser chamado para viver com Deus. Vamos olhar agora Deus olhando para nós. Um desastre de carro. Aquela pessoa que era tão boa, ela morreu. No desastre de carro, ela morreu. Agora, olhando com o olhar de Deus. Deus está aqui. Olha, Deus está aqui. A pessoa morreu no desastre de carro. Ela está aqui. Deus a recebe. E ela entra na eternidade feliz, embora tenha morrido no desastre de carro. Ela entrou, agora ela está no, nos braços do Pai, feliz. E nós, que não cremos na vida eterna, estamos aqui dizendo, não, traz de volta, não era para levar não. Traz de volta. Aí aquela pessoa que passou, que está lá no, junto com Deus, ela está dizendo assim, cruz credo, não quero não. eu vou ficar é aqui. Não me chama não, que eu não vou. E se eu soubesse que era assim, eu já teria, já teria vindo há muito tempo. Por que que esse carro não me pegou antes? Eu quero que vocês entendam o que acontece cá, que nós não vemos. É egoísmo e orgulho demais para nós, quando uma pessoa morre, nós ficarmos dizendo aqui, por que que Deus levou? Aí eu pergunto, Deus não tem direito de ficar com o seu? Ou você pensa que esse filho é seu? É dele. Ou você pensa que essa mãe é tua? É dele. Ou você pensa que sua tia não, é dele. Olha, passou desse mundo para o lado de cá. E agora está aqui feliz. Agora eu repito. Embora não deveria morrer no acidente de carro. Embora aquela pessoa não deveria ter matado. Agora, aquela pessoa que matou, ela vai ter que se arrepender de ter tirado antes. Porque se ela não se arrepender, ela não vai ter a graça de ficar junto com o Pai no céu. Aquela que matou. Então o que é que nós devemos fazer? Nós que somos cristãos, rezemos para essa pessoa se converter, para ela reconhecer que ela errou, para ela reconhecer que ela não deveria ter matado. Muda, você não deveria ter feito isso, porque se você ficar desse jeito, quando você morrer, você não vai para o céu, você irá para o inferno e ser condenado lá para sempre. Então nós temos que rezar por essa pessoa, para que ela entre, porque ela levada pela tentação, ela acabou fazendo o que não deveria fazer. E aqui está uma coisa que o homem não compreende. Aí o homem diz assim, não, ele tem que levar também, ele tem. Aí Deus diz assim, não, meu filho, não é isso que eu quero não. Eu não quero que esse filho que matou seu filho, que fez isso, fez aquilo, eu não quero que ele fique sem mim, eu quero que ele fique comigo para sempre. Então ele ajuda ele a ter um coração bom, ajuda ele a amar, para que ele possa também ir para lá e até se encontrar com aquele que ele tirou a vida aqui. E você sabe como é que vai ser o encontro lá? Daquele que tirou a vida do outro aqui. E quando se encontrar com outro cá, o de cá vai dizer assim, que bom que você veio. Agora vamos viver eternamente com Deus. Eu não sei se vocês entenderam o que eu falei. Mas como nós vivemos neste mundo, e nós somos egoístas, aí nós não queremos que ele vá para lá, aí nós ficamos aqui, ó. Por isso que quando aquele cara deu um tiro em João Paulo II, João Paulo II foi lá perdoá-lo para quê? Para aquele homem, quando morrer, eu nem sei se ele já morreu, ele se encontrar com João Paulo II lá no céu também. Porque o céu é para todo mundo. Não é só para alguns. É para todos. Vou contar aqui uma história que eu já contei várias vezes, mas eu acho que cabe bem aqui para nós entendermos. Lá na África do Sul, eu estava num encontro, lá, não na África do Sul, mas lá na Itália, e um bispo começou a contar essa história para todos os padres que estavam lá. Ele falando daquele preconceito que existe na África do Sul, entre negros e brancos. E uma velhinha negra foi lá fazer as compras dela no supermercado. E um homem lá branco, não sei por quê, que ele tinha esse problema com o negro. Deus criou negros e brancos, vermelho, azul. Só não fez o azul, mas fez negros e brancos. Deus quis fazer. Agora não sei por que o pessoal fica com raiva dos negros. O que é que eles fizeram? Trabalharam duro aqui no Brasil, né? Enquanto os brancos preguiçosos não faziam nada, né? Trabalhavam doente e com saúde. Aí o pessoal fica aí, eu não sei o que é que tem essa cor, meu Deus do céu. O senhor não deveria ter feito, não. Mas fez, olha aí o que é que dá. Aí aquele branco lá vendo a negra, começou a velhinha, né? Falar um monte de coisa para a velhinha. Fala e fala. Como se ela não fosse filha de Deus. Quem foi? Se Deus não fez aquela mulher, quem foi que fez? Quem foi que criou? Tá bom. O que é que a velhinha vai fazer? Nada. Ela só ouviu. Vai para casa. Esse cara sabia onde a mulher morava. E ele, dominado pela fúria de Satanás, porque só Satanás para fazer isso, foi lá e matou o esposo dela e matou o filho. Pronto, a mulher ficou sozinha. Ele foi preso, porque merece, tem que ser preso, deve ser preso, para lá na prisão ficar quietinho, repensar a vida novamente, para não fazer novamente essas coisas. E teve o dia do julgamento. No dia do julgamento convidaram a mulher para ela estar lá. Aí o juiz falou para a mulher: qual é a sentença que a senhora quer que nós demos para esse homem que matou o seu esposo e sua filha? E seu filho? Aí a mulher disse assim: eu quero três coisas. A primeira: o meu filho e meu esposo, eles não são animais. Então eu quero que eles sejam honrados diante da morte que eles tiveram. Segundo: era a única, as únicas pessoas que eu podia dar amor era para o meu filho e para o meu esposo. Mas agora eu não tenho mais a quem dar amor. Então eu quero adotá-lo como meu filho agora. Esse homem que matou o meu esposo e meu filho, eu adoto ele agora como meu filho, porque eu quero dar amor para ele agora. Eu não tenho mais meu esposo e meu filho para dar. Não, mas ainda tem a terceira. A terceira: traga ele aqui agora, que eu quero dar um abraço nele. Traga ele aqui. Aquele homem, diante daquilo que aquela mulher falou, sabe o que aconteceu com ele? Ele caiu desmaiado, porque ele foi muito amado. E uma pessoa dessa se arrepende, porque aquela mulher entendeu que aquele homem não merecia o inferno, ele merecia o céu. Mas vocês estão pensando também que a mulher também tinha sangue de barata? Claro que ela estava. Mas ela não deixou se levar pelo ódio, pela raiva. Porque aquele homem, ele precisa ser recebido no céu pelos dois que ele matou. Porque os dois que ele havia matado já está na eternidade, na glória. E agora eles estão esperando que ele venha para abraçar e dizer: o céu também é para você. Vocês estão me entendendo? Estou entendendo agora porque Jesus disse que Ele não quer que ninguém se perca? Ou vocês estão pensando, por que foi que Jesus lá na cruz tinha um assassino do lado dele? Ele diz assim: hoje tu estarás comigo no paraíso, para um assassino? Porque ele se arrependeu, reconheceu e disse: Senhor, é eu que mereço estar aqui, mas o Senhor não merece não. Mas quando o Senhor estiver lá, lembra-te de mim, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, no céu. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Quem morre numa cama merece o céu. O assassinado merece o céu. O assassino que humanamente não deveria merecer, Deus quer que também ele mereça. Porque Jesus Cristo ressuscitou por causa dos nossos pecados. Ou melhor dizendo, Jesus deixou-se morrer, porque nós somos todos bandidos, é isso que nós somos assassinos, nós somos prepotentes, nós somos orgulhosos, nós somos loucos, nós somos doidos, e Ele morreu por essa loucura nossa, para que ninguém merecesse o inferno, para que todos entrassem no céu. Foi por isso que Ele morreu, e nós estamos comemorando hoje a ressurreição dEle por causa disso. Por isso que você precisa ser bom. Por que as pessoas estão matando outras? Porque elas não se encontraram com Jesus Cristo. Por isso que elas estão matando. Do dia que elas se encontrarem com Jesus, o mundo vai ficar assim: abraça de novo a pessoa do seu lado. Só faz isso quem está cheio de Deus. Mas enquanto o homem não querer Deus, não querer saber de Jesus Cristo, e começar a dizer que Jesus não existe, que é conversa fiada, vai continuar acontecendo mortes antes da hora. Deus não quer o seu ódio. Deus quer o seu amor. Porque Ele deu a vida por amor. E Ele disse que nós seremos conhecidos, não é pela oração em línguas que nós fazemos, não. Não é por falar bonito ou feio com o microfone na mão. Ele disse que nós seremos conhecidos como filho de Deus. Assim, ó. Vocês estão vendo? Vocês nem conseguem ficar muito tempo, já solta logo. Que incomoda. Incomoda abraçar. Incomoda abraçar o adúltero. A adúltera. Incomoda dar perdão para quem faz a coisa errada. Se Jesus não tivesse ressuscitado, eu teria uma arma aqui agora aqui, ó. E quem fizesse o mal para mim, eu ia detonar, tirar da minha vida. Mas porque Jesus morreu por mim, ressuscitou e disse, agora Ele está lá me esperando, eu passar para o lado de lá. Eu não posso fazer nada com quem me faz o mal. Porque tem uma coisa aqui, olha. Se você faz o mal a quem te fez o mal, ou se você faz o mal a quem fez o mal a um parente seu, você não vai ter o privilégio de encontrar aquele que mataram aqui na terra, porque você fez a mesma coisa que o outro fez. E quem mata não entra no céu. Está aqui esperando, contemplando a face de Deus e esperando. E eles estão dizendo lá: Senhor, não permita, Senhor, não permita que venham. Só entra quem ama e quem perdoa. Mas vou repetir de novo. Você vai morrer, viu, linda? Você vai morrer. Você também, Dunga, pode ficar tranquilo. Eu também vou morrer. Agora, eu não sei como eu vou morrer, porque Deus não vai me falar. Talvez eu morra celebrando a missa. Talvez eu morra pregando. Talvez eu morra dentro do quarto. Talvez eu morra num acidente de carro. Talvez eu morra num tiro que foi dado e a pessoa se abaixou e pegou em mim. Talvez eu morra de câncer. Talvez eu morra, não sei, eu não sei como eu vou morrer. Eu só sei que eu vou morrer. E eu sei que se minha mãe estiver assistindo lá, olha, mãe, outras pessoas, o pessoal da minha família, se vocês souberem assim, não, estou dizendo, né, mas não significa que vai ser assim, mas se vocês souberem que alguém me matou, não fica com raiva de quem me matou, não. Reza pelo assassino, porque eu já estarei cá com Deus, contemplando a face de Deus, feliz. Reza para o assassino mudar de vida, porque eu quero me encontrar com ele e dizer: ah, foi você que adiantou a minha vinda para cá? Parabéns. E eu não estou falando aqui de boca para fora, não. Eu estou falando naquilo que eu creio. Eu creio na vida eterna. Eu creio que a minha vida não para depois da morte, ela começa depois da morte. Isso eu creio, isso eu acredito. Eu creio. Não estou aqui fazendo pregação bonita para ninguém. Eu estou falando para vocês que eu sei que quando eu fechar meus olhos aqui, e eu não sei como é que eu vou fechar meus olhos aqui, eu abrirei diante da face de Deus, e lá eu estarei feliz com Ele por toda a eternidade, porque lá não haverá mais dor, nem lágrima, nem choro. Agora, enquanto eu estiver aqui, estou esperando. Mas aqui a Diana vai chegar, vai. Diz que a morte chama-se Diana, fala. Eu sei que ela vai chegar. Chegou. Quando ela chegar, você sabia? Quando ela chegar, eu nem vou vê-la, porque quando ela chega, eu já estou lá. É assim, ela chega, eu já estou lá. Então ela nunca vai me pegar, porque Jesus venceu a morte. Nunca que ela vai conseguir me pegar, a morte. A morte jamais pegará você, porque Jesus matou a morte. Ela está morta. Ela não tem poder sobre nenhum cristão. Daqui a pouco duas crianças vão ser batizadas. Por que que elas vão ser batizadas? Porque ao nascer, elas, vamos dizer assim, para entender melhor, ela nasceu com a mancha do pecado original. Agora, a única forma de tirar essa mancha do pecado original é sendo lavada na água do batismo. E quando essas duas crianças, elas forem lavadas, as portas do céu vão abrir para elas, porque elas vão morrer para o pecado original e vão viver para Deus. Aqui tem uma pergunta que os nossos irmãos de outras igrejas ficam dizendo assim: para que batizar quando está pequeno? Tem que batizar quando está grande. Não, nós católicos damos o melhor agora, a gente não vai esperar para depois, não. Vai deixar o seu filho com a mancha do pecado até ficar grande e eles decidirem: agora eu quero ser batizado? Não, dá agora. Meu pai, mas minha mãe demoraram muito, demoraram 4 meses. Era para eu sair da barriga e já me jogar lá na água. Ela levou 4 meses ainda. E tem gente por aí esperando, né, se achando e dizendo assim: agora veja, o pai e a mãe já foram lavados pela água do batismo, porque foram sepultados com Cristo na água do batismo, e agora está dando castigo para o filho dele, dizendo: só quando você crescer. Me desculpe eu falar isso aqui na homilia. Burro! Faz agora, porque o seu filho merece o céu. E todos os que são batizados são sepultados com Cristo e nascem para a eternidade. Esses que eu estou falando para vocês aqui, que estão esperando a ressurreição, eu estou falando dos que foram batizados, viu? Quem não é batizado, se batize logo também, porque precisa esperar a morte, ó, limpo. Não dá para esperar a morte surgir, não, porque se não lavar, não entra. Porco não entra lá, não. Tem que entrar limpo, lavado. Isso é para nós que somos batizados. Aí sabe como é que eu fico agora? Sou batizado. Isso significa que eu sou cristão, seguidor de Cristo. Eu já fui sepultado com Cristo e ressuscitei na água. Modéstia à parte, sou padre. Ó, cristão, fui batizado, fui crismado e sou padre. Recebi 3 marcas que ninguém pode tirar. Aí sabe o que é que eu estou fazendo agora aqui? Eu só estou esperando ela chegar. Não sei quando. Vou fazer 47 anos. 47 anos e ela não chegou ainda. Estou esperando ela chegar. Mas eu sei que ela vai chegar. Quando ela chegar, que ela tentar me pegar, eu já fui. Estou esperando. Minha alma tem sede de Deus. Quando eu terei a alegria de ver a face do meu Deus? Quando eu terei? Vocês vão saber. Quando vocês souberem, eu já estarei lá. Repito, vou repetir de novo só para acabar. Eu não sei como é que eu vou morrer, não. Eu não sei se vão me sufocar, se vão me dar um tiro, se vai ser num carro, se vai ser dormindo, se vai ser pregando, se vai ser adorando, se vai ser celebrando o sacrifício do Senhor. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: eu estou esperando. Vem, venha, porque eu quero ver a face de Deus. Venha. E quem quiser ficar aqui, que fique. Se você está querendo ficar aqui, problema seu. Problema meu, sabe qual é? Eu quero ver a face de Deus. Quando eu terei a alegria de ver a face de Deus? Nem isso ele quis dizer, mas eu estou esperando. A minha alma tem sede de Deus. Acho que a gente poderia até cantar, vamos cantar? Já que nós cantamos esse salmo, né? A minha alma. Agora, quem não quer ir, não cante não, fica caladinho. E se vocês também não quiserem cantar, não canta não. Quem está com medo, não canta. Porque eu estou doido para passar daqui para lá, ó. Estou doido. Por que que vocês procuram entre os mortos aquele que ressuscitou? Ele não está mais aqui não, ó. Ele, ó, passou para lá. Ele passou para o outro lado. Não tenha medo de passar para o outro lado. Mas não tira a vida não. Espera que ele vai te chamar. Aqueles que falaram aqui na terra que tinham sede de Deus. E o salmo depois ele vai dizer: quando eu terei a alegria de ver a face de Deus? Essas pessoas, elas já estão lá. Lembre agora daquelas pessoas da sua família, com os olhos fechados. Nós estamos com sede de ver Deus. Eles já mataram a sede. Eles estão saciados lá. Eles estão diante da face de Deus, felizes. Aqui eu repito, deve ter sido muito triste a forma que eles morreram. Alguns, não foi nessa tristeza toda, mas outros foram igual o Filho de Deus, foi igual Jesus. Foi mortos, foram assassinados, trucidados. Mas agora eles estão diante de Deus. Eles estão contemplando a face de Deus. Eles estão felizes diante de Deus. Eu sei que talvez, tanto eu como você, porque eu já perdi o meu pai também, e não foi fácil perder. Mas meu pai agora está diante da face de Deus, porque Jesus ressuscitou. Eu imagino meu pai diante do Senhor, na alegria, não mais na dor, no sofrimento daquela doença. Eles estão, ele, junto com todos aqueles membros da nossa família que se foram, estão diante de Deus. Eles são, fazem parte agora da corte celeste. Mas nós aqui ainda estamos sedentos. É por isso que nós estamos dizendo: a minha alma tem sede de Deus. Cantemos. Tem sede de Deus. Um dia nós iremos nos encontrar com os nossos parentes. Os pais se encontrarão com seus filhos. Os filhos se encontrarão com seus pais. Os noivos, todos se encontrarão. Aqueles que nós perdemos aqui, eles não se perderam, eles estão no céu. Um dia nós os encontraremos. Vamos fazer a vontade de Deus aqui na terra. Vamos ser bons aqui na terra, para nós nos encontrarmos com Deus e com os nossos parentes. Nós os encontraremos. Enquanto isso, nós vamos nos saciando com a Eucaristia, com o corpo e o sangue do Senhor, com a sua palavra, e vamos fazendo um bem para nos encontrarmos com Ele lá. A minha e vai abaixando agora. A minha alma só vocês agora sem os instrumentos. nós encontraremos os nossos parentes de novo. E mais do que isso, um dia nós encontraremos a face de Deus, veremos a face de Deus. Por isso, nos amemos aqui na terra e façamos o bem uns aos outros. Nos banhemos agora do Espírito que estava lá no início sobre a face da terra e que está agora sobre nós. É Ele o prometido de Jesus. Ele disse que quando Ele fosse à casa do Pai, Ele nos daria o Consolador, aquele que nos consola. Diante da morte, Ele nos dá força, porque a morte é apenas uma passagem para o encontro definitivo com Deus. Só agora toda a comunidade, sem os instrumentos, encham-se do Espírito. Somente um pouquinho do que é a eternidade. Isso aqui é um pouquinho do que é a eternidade. Isso, continue. Um dia cantaremos um canto novo com os nossos entes queridos lá na eternidade, diante da face de Deus. Mas enquanto isso não acontece, cantemos aqui na terra um cântico novo, um cântico de gratidão, um cântico de ressurreição. Ele ressuscitou de verdade. Aleluia! Ele ressuscitou. E nós cremos, nós não somente cremos que Ele ressuscitou, mas nós cremos na vida eterna. Eu creio na vida eterna. Eu creio na vida eterna. Um dia eu verei o meu Pai, que já não está mais neste mundo. E junto com meu Pai, eu verei a face de Deus. E assim você também. Diante dos que foram, resta-nos a saudade de um encontro que nós teremos um dia. E vai ser um encontro definitivo. E lá, ninguém mais vai morrer. Ninguém mais vai chorar. Ninguém mais vai ficar triste. Porque nós seremos todos um com eles. E eles, junto com eles, com Deus. Porque Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Aleluia. Olha essa pessoa aí do seu lado para terminar esse momento. Talvez você não encontre mais essa pessoa quando acabar esse acampamento. Mas não estou dizendo que ela vai morrer, não. Estou dizendo no sentido de que talvez você não a encontre porque ela é de outra cidade. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Se você não encontrar ela nessa cidade terrena, um dia você a encontrará na cidade celeste.